deixo. Oh, oh. La pele de joelho, a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro rumo. Mais velho e beijo, mas não viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Olá, bom dia! Sejam todas e todos bem-vindos ao Fórum Piauí de Inclusão. É um grande prazer tê-los conosco. Eu sou Aldo Costa, audiodescritor da Conrádio e do Sonore, e estarei com vocês durante todo o evento para garantir uma experiência acessível e inclusiva. Contamos também com o apoio da consultora em audiodescrição, Márcia Gomes, que contribuirá para que todos os detalhes visuais sejam transmitidos de forma clara e precisa. O Fórum Piauí de Inclusão é realizado no Auditório Paulo VI. O espaço é amplo, confortável e bem iluminado. O teto é branco, com luzes de LEDs embutidas. As paredes são pintadas na cor amarelo claro. E o chão é todo revestido com carpete na cor marrom. Todo o espaço é preenchido com cadeiras estofadas na cor vermelha. Ao fundo, à sua frente, há o palco. O palco tem aproximadamente 5 metros de comprimento, 3 metros de profundidade e 30 centímetros de altura. Em cima do palco, há 6 cadeiras estofadas na cor bege. No centro, há uma mesa de vidro com um jarro de flores e um microfone sem fio. Logo mais, daremos início ao evento. Thank you. Som. Lori. Alô. Acessar o auditório e aí a gente começa, tá bom? Para que fiquem todos bem acomodados, fiquem todos nos seus lugares e a gente possa dar encontro, dar início ao nosso evento, tá bom? Quem acabou de falar foi Marcos Júnior, coordenador geral do fórum. E lembrando que o evento ele vai ser totalmente acessível, né? Então, quem quiser, quem tem deficiência visual, ou que mesmo não tenha, mas queira ter a experiência de audiodescrição, logo na entrada tem uma mesinha com a Márcia e tem uns aparelhos celulares. Você pode se dirigir a essa mesa e pegar um microfone, um celular e acompanhar vendo através da audiodescrição, tá bom? Quem quiser ter essa experiência, conhecer como é que funciona isso, você pode ir lá na mesinha da Márcia e pegar um aparelho. Marco Júnior é um homem com cabelos grisalhos, lisos, na altura da orelha. Lembrando que na área externa tem os banheiros, quem precisar ir ao banheiro, tem o bebedouro. Logo mais vai ter ali um cafezinho, umas pedinhas, quem tiver necessidade de sair um pouquinho para tomar um cafezinho, comer uma pedinha, tá? Vai estar lá à disposição de vocês, para que ninguém se canse. Prosseguindo com a descrição de Marco Júnior, ele é um homem, cabelos lisos e grisalhos na altura da orelha. Ele veste uma camisa social de manga curta na cor vinho e uma calça jeans azul. Ele calça tênis pretos com detalhes brancos. Marcos usa óculos de grau com armação de metal. Logo mais daremos início ao evento. O palco conta ainda com um púlpito de madeira que está localizado no canto direito, onde logo mais a mediação